Você é capaz de acertar você com tudo. Meus poderes. E a minha raiva. Já terminou? Finalmente está ficando mais interessante! Olha só você! Também está gostando disso, não está? E o que está rolando ali, hein? Eles estão em um nível muito diferente. Por mais que tente falar bonito sobre seus ideais, a verdade é que, no fundo, você é igual a mim. Maninho! Como se sente agora que está livre, garoto? Nós dois somos mais livres do que qualquer um! Irmãozinho. Como eu pude ser tão tolo? Pode ter sido só por um momento, mas eu acabei deixando o poder dele me influenciar. Você está tão emocionalmente instável. Desse jeito não vai conseguir chegar ao meu nível. Não importa o quanto tente, pirralho. Afinal, eu sou o melhor do mundo. Como e quando a sua vida acabou nesse estado tão deplorável? Mas eu não posso julgar você pela vida que escolheu. Você só não teve sorte, não foi? Mas do que está falando? Não tem ninguém, não existe ninguém no mundo com tanta sorte quanto eu. Os céus me abençoaram com este poder. Vocês são apenas figurantes, meros coadjuvantes criados para me fazer brilhar ainda mais. É mesmo? Então não era sorte o que faltava para você. Era destino. Como é que é? Você era sozinho. Era o único que existia no seu mundo. Não passava de uma pessoa triste. Conheço bem esse sentimento de estar sozinho. Nem quero lembrar como era. Eu não estou entendendo. Por que é que você está chorando? Eu entendo que você não quer acreditar em mim. Mas eu... eu não quero machucar você. Pergunta pra mim, seu tonto. A presença do presidente desapareceu. Quer dizer que finalmente acabou? É! Nós conseguimos! Incrível. Aquele garoto é realmente humano? É sim. Ele é só um estudante comum. Maninho, você usou uma quantidade incrível de poder de novo. Ainda não acabou. A presença do meu pai não sumiu totalmente. Ela apenas mudou. Para o despertar completo do meu pai, é necessário um nível muito alto de estresse. Ah! além da compreensão humana. Não consigo acreditar que o poder de alguém poderia ser tão grandioso assim. Shigeo, você não devia se esforçar tanto a esse ponto. O Kageyama já passou a quantidade de poder que ele usou quando me deu uma surra. Se não puder vencer, fuja! Você não é responsável por nada do que está acontecendo. Mob! Eu nunca me senti assim antes. Ei, acorde! Não pense que vou deixar você dizer que acabou tão cedo. Anda, acorda! Não vai dar. Eu odeio admitir, mas não sou forte o bastante. Eu não tenho mais força o suficiente para mostrar um novo caminho para você. Você percebeu que você tem uma responsabilidade de ajudar a lidar com meus impulsos destrutivos, Mihaly? Não vai se esconder na sua casa agora! Eu desisti. Minha esperança de que você pudesse se tornar uma pessoa melhor acabou. Me parece que... nós dois estamos influenciando bastante um ao outro! Sim. Mas eu não consegui ser uma boa influência. Agora acabou. Vamos os dois perder logo. Pode ser o meu fim. Mob, não! E aí, Shigeo? Maninho? E aí? Isso, bom trabalho. Nada disso. Comparado ao medo do que eu posso perder. Coisa dessas escapar, vai explodir. Vai explodir. Ele vai explodir. Fujam! Todos fujam! Mob! Meu garoto tá vivo! Ele liberou energia demais e tá se autodestruindo. Mas você tá sangrando pra caramba! Mestre, por favor, fuja! Só sobrou uma quantidade absurda de energia. Eu tenho certeza que uma explosão vai acontecer. E uma explosão das bem grandes. Então não seremos capazes de contê-la. Rápido, gente! Ah, Ritsu. Melhor a gente correr. Vamos ser pegos pela explosão se ficarmos. Esta foi a luz final do presidente. Nosso amado presidente que estava tentando dominar o mundo. Cala a boca e corre! Você vai morrer! Onde é que tá o Shigeo? Veja, garoto, você fez a escolha certa. Não tem mais como evitar isso. Sua única escolha para evitar isso é me matar, para cortar a fonte de energia antes que a explosão em larga escala aconteça. O que está fazendo? Eu vou impedir a explosão. E bem no fim, você não será capaz de me derrotar. Capaz de salvar seus amigos ou até mesmo capaz de salvar a si próprio. Com seus poderes únicos, sei que ia conseguir lidar melhor com tudo isso. Só ter poderes não garante que tudo vai dar certo. Só que isso já não interessa mais. Contanto que você viva escolhendo o que é melhor pra você, me dei conta que eu sou protagonista da minha própria vida. Por isso eu escolhi ficar aqui. Ser obrigado a sofrer sozinho, sem ninguém pra te confortar, seria triste demais. Por isso, vim te ajudar. O que planeja fazer com esse gato imundo, hein? O coitadinho estava todo encharcado e tremendo por causa da chuva. Pensa comigo. O Cho vai crescer como um garoto muito gentil. Porque ele vai crescer observando você, né? Precisamos ser gentis. Gentis, meu amor. Por que você teve que agir de forma tão violenta? Para liderar uma organização assim, tenho que estabelecer a diferença de poderes e mostrar o meu próprio para todos. Não vai comover as pessoas com poderes paranormais. Não, não. Meu poder é absoluto. Enquanto eu tiver esse poder comigo, as pessoas me seguirão. Isso é para todos? Crê mesmo nisso? Ah, sim, eu creio. O Cho também está mostrando interesse nos meus poderes psíquicos. Adeus. Quando foi que... eu... Se eu conseguir absorver isso... Não! Assim você vai acabar! Você queria pedir desculpas, não é? Então precisa fazer isso direito! É isso! Eu também tenho uma pessoa para quem precisa expressar meus sentimentos verdadeiros! Irmão, acorda! Anda! Ei, Kageyama! Acorda, Bob! Shigeo! Maninho! Ele recuperou a consciência. Vamos escavá-lo. Que bom que você tá bem. Ainda não tô acreditando. Enfim, é melhor a gente sair logo daqui de dentro. Consegue andar? Acho que sim. Os ferimentos de todos foram curados. Só nossas roupas ficaram um trapo. Ah, é? É verdade. Ai, Shigeo, o que aconteceu com o lado esquerdo do seu peito? Que moda extravagante é essa? Sério mesmo, você sempre consegue superar todas as minhas expectativas. Pois saiba que ainda te considero meu rival, tá? Vê se não vai muito longe de mim não, hein, cara. Esse chão não é de concreto. Minha mente tá vagando. E o céu parece tão espremido. Onde estamos? Tem uma saída. Cuidado para não cair nada na cabeça. Mas que silêncio. É surpreendente que não tem helicópteros voando por aí, né? Bom, faz sentido, né? Seria bizarro se aproximarem sem darem uma olhadinha antes. Nem parece que houve uma explosão gigantesca. O que aconteceu? Eu achei mesmo que você tivesse partido dessa para melhor. O Marco Zero parecia um verdadeiro e pleno desespero. Mas o que será que é aquilo? Mas o que apareceu lá foi o... Ei! Irmão! Você tá bem? Você ainda tá ferido em algum lugar? Muito obrigado, Ritsu. Eu acho que o meu corpo tá bem. Mas depois de usar tanto poder assim, tenho dificuldade de ficar acordado. Ó, eu vou te carregar parte do caminho, tá? Descansa um pouco. É muito gentil da sua parte, mas a nossa casa... Desculpa, meu amigo aqui vai consertar sua casa inteirinha, mas vai precisar de uns 3 dias, falou? O quê? 3 dias? Se quiserem, podem ir lá pra casa. É meio apertado, mas dá pra dar um jeitinho. E como fazer uma carinha melhor? Ah, fica de boa, eu tô bem. Antes, será que podemos parar na escola primeiro? A essa hora? Deve ter um moletom sobrando na sala do clube. Ah, aquele ali? Será que eu também posso pegar um moletom emprestado pra usar? Ah, mas seria falta de educação pegar sem pedir. Ladrões de moletom! Capitão, meu coração quase parou. Agora entendi. Eu vim aqui pegar uns halteres extras, mas você me assustou pra valer, entende? Desculpa. A gente também se assustou. Eu entendi tudo agora. Podem aguardar um minutinho? Ah, sim, alô? Então, sabe... Me diz uma coisa, por que o Clube do Fomento Corporal tá reunido aqui agora? Nós estamos prestes a... O Clube do Fomento Corporal começa hoje nosso acampamento de treinamento infernal de fortalecimento que vai durar 3 dias e 4 noites! Não, a gente só... Precisamos sempre ajudar quem precisa, não é? Então quer dizer que a gente tá muito cansado? Sei, querem dormir numa cama gigante, não é? Não, uma pequena já serve! Temos espaço pra vocês na casa da minha vovozinha! É comigo, vai ser um treinamento excepcional! Vamos chegar lá em pouco tempo, depois de uma caminhada de 90 minutos! Vambora! Senhor Reagan, socorro! Que ótimo, pessoal! Boa sorte pra todos vocês aí! Eu vou de táxi pra casa! Momento corporal! Que maldade. Caramba, esqueci totalmente. Eu devia mesmo ter ficado na casa do Reagan. Que tipo de coisa é essa, hein? É ainda mais estranho vendo de perto, não concordam? O que eu não consigo entender é como uma coisa dessas cresceu aqui. Mas isso não é óbvio, senhores! São aliens! Alienígenas! Oh, incrível! Será que isso é o trabalho do nosso amado líder? Nossa, parece muito com um legume. O Mob tem alguma relação com isso? Certeza! Nossa, que incrível! Essa planta gigantesca é coisa de vocês? Quer dizer, você está perguntando se estamos diretamente envolvidos? Então, não. Mas estamos envolvidos, sim. Hã? É incrível, que incrível! Senhor Mitsura, eu não sei não, mas eu tô pensando em parar de vir aqui. Kurosaki, mas por quê? Se tudo der certo com a sua pesquisa e você conseguir desenvolver uma tecnologia pra melhorar os poderes paranormais, é bem possível que surjam mais pessoas que gostariam de usar esses poderes pro mal. Por isso, eu acho que você devia parar logo. Também eu não quero dinheiro. Eu concordo com ela também. Não somos tão impressionantes assim. Escuta, pessoal. Tudo bem. Eu vou parar com as minhas pesquisas relacionadas a vocês. Mas olha só. Pra ser sincero, me divirto muito ao lado de vocês. Não se importam em vir aqui de vez em quando pra gente se divertir como amigo, né? E aí, o que você vai fazer agora? A organização desapareceu. É lógico que eu tenho que achar um outro jeito de viver. Pode crer. Agora que as cicatrizes no meu rosto sumiram, talvez eu abra um restaurante. Você não é bom atendendo clientes. Tente algo com sua força. Tá pensando em trabalhar com o quê? Eu tenho uma entrevista numa loja depois de amanhã. Hã? Você vai pedir pra ele? Sim, tô pensando em pedir para ser discípulo do Mestre Reagan por um tempo. Eu acho melhor não. Você não serve pra atendimento ao consumidor. Eu concordo, sua cara é meio triste. Então, o governo resolveu correr com a decisão. E concluiu que a destruição da cidade foi trabalho de uma organização criminosa. E você me aparece depois de ser derrotado por um civil. É verdade. Fala sério. Que falta de profissionalismo, viu? O que vai acontecer com o meu pai? Em circunstâncias normais, ele seria sentenciado à pena de morte. Tem grandes chances também dele virar uma cobaia de alguma pesquisa ultra-secreta. Ele não devia dizer tudo isso na frente do filho. É, mas não sou eu que vou decidir. Não sei o que vai acontecer no fim. Presidente! Serizawa, no fundo do coração, nunca considerei você um dos meus companheiros, nem por um segundo. Mas não se preocupe comigo. Como lhe falta autoconfiança, é fácil manipular em você. Tenha cuidado de agora em diante. Cho, escute bem. Eu só queria que pudesse ver sua mãe de novo. Mas meu orgulho acabou com toda e qualquer possibilidade disso. Eu sinto muito, mesmo. Olha só, eu até que vejo a mamãe, de vez em quando. Ela sempre me pergunta como você tá, seu pai tonto. Se possível, eu queria te impedir antes que ela descobrisse o que você se tornou. Quando eu liguei hoje de manhã, ela disse que ia te encontrar, viu? Então não fica pensando que tudo acabou pra você, não. Você ainda tem que ouvir um monte daqueles sermões, tá me ouvindo? Todo mundo precisa de alguém, não é? Ah, então foi só um curto-circuito, é? Parece que um rato mordeu a fiação toda. Sorte que o seguro foi acionado. Então agora a gente pode começar com um escritório novinho. Só que o ambiente ainda tá muito sem graça, não acho? Mob, faz aquilo lá. Tá. Isso, muito obrigado. O buraco na minha roupa. Agora lembrei o que era. Eu tinha colocado sementes de brócolis no bolso. Brócolis? Quer dizer então que aquela semente... Tudo faz sentido. Nossa, mestre, quer dizer que... Olha, melhor a gente esquecer que viu isso, tá bom? Falando nisso, ele tá atrasado. Ah, chegou. Pode entrar. Eu me perdi no caminho. Me desculpe. Obrigado pelo outro dia, Kageyama. Tá de terno. Você vai trabalhar aqui? Uhum. O senhor Reagan me fez uma oferta, sabe? Ele disse que era uma coisa que até eu poderia fazer. E a organização causou problemas para todos. Assim eu posso me redimir. Nós estamos aqui para fazer um amanhã melhor para todos. É um emprego perfeito. Sim, senhor. Eu vou me esforçar. Meu cliente vai chegar logo, logo. Mas antes temos que... O quê? Temos que fazer uma coisinha. Hã? Oh! Incrível, cara! Ele tá tão diferente. Agora eu acho que ele pode cuidar do atendimento ao cliente, vocês não acham? Atendimento ao cliente? O que eu devo fazer quando um cliente aparecer no escritório? O que fazia no último emprego? Só me disseram que se eu sentisse alguma hostilidade, eu devia bater neles com o meu guarda-chuva. Mas que droga é essa? Olha, as coisas são quase iguais por aqui. Se tiver mais alguma coisa que não entenda, pergunte pro seu colega mais experiente. Experiente? Mob, ensina tudo direitinho enquanto ele estiver no período de experiência. É um prazer trabalhar com você, veterano Kageyama. Também é um prazer trabalhar com você. O que eu faço? Agora eu tô ficando nervoso também. Com licença. Oi, seja bem-vindo. Desculpa a bagunça, tá? Pode se sentar ali, por favor. Serizawa, faz um chazinho pro nosso cliente. Chá? Me desculpe. É que nunca preparei um chá na minha vida. Não vai prestar.